Patan Hotel Lima Tango. 5 decimal 45. 2685-2540. Grado 11. Estabilizado, TAM 3198. TAM 3198, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 118, decimal 6, TAM 3198. Salvador, bom dia, TAM 3198, baixado de Salvador. 28, adicione identificação. Autorizado pro de CARI, desça para 4.000 pés, QNH 1016. CARI 4.000 pés, 1016, 1567. No solo 47. Vai liberar agora a esquerda e vai chamar o som 219. Identificação, prossiga na chegada CARI, QNH 1016, desça para nível 050. 050 na CARI, passageiro 2230. 40, prossegue na Alfa, aguarda antes da Juliette, ingresso no Pátio 1, aguarda ingresso. Livre pouso, pista 28, 210 graus, 139. Gente, livre pouso, pista 28, 3198. Após o TAM, ali mantém? Firma, após o TAM na curtíssima agora, ali mantém. Após o TAM, ali mantém 4207. Bom dia. Só meio quilo, se anima o controle. Curva da pista 28, curva à esquerda. Mantenha a radial 259 da saída Gole até 80 milhas e após voa Eudes, 119 decimal 35, 5032 o transponder. Afirmativa, autorizado Guarulhos, nível 360, conforme o plano de voo, decola 28, curva esquerda, 259 a radial de saída, 80 milhas, aí voa Eudes. 1935 ao controle, 5032 ao transponder, é o voo 1477. 477 em pronto. Reportará, obrigado. 06 a bordo, prosseguindo 075, pelos corredores, aguardando a alocação de código. Quilo Serra Lima, acione código 0222. 0222, 149, eu estou alimentando. Sago. Autorizado então, portão número 76740. Portão 76740. Salvador, bom dia, o TAM 3895, próximo ponto de espera 28, aguardando. 3895 após a rolagem do azul ali, mantém. Após azul ali, mantém, 3895. 4207, decolagem autorizada, pista 28, 210 graus, 159. Livre decolagem, pista 28, 4207. Solo controlado, ok. Solo 51 no tango. É o 52, 1935, uma boa viagem. 1935, bom dia. Poli Salvador, azul 4207, boa tarde. Boa tarde, azul 4207, contato radar, suba para nível 360 na saída Gole. Gole 360, 4207. Triplo 7, Juliette Alfa, no ponto de espera 28, a torre 186, 1016, tem um bom voo. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre 1186, a gente espera da 1137. Azul 4033 para Ilhéus. Decolagem autorizada. Pronto, cópia? Aqui. Autorizado Ilhéus, 160. Decolagem da 28, esquerda. Mantenha 259 até 80 milhas e após direto. 1935, 5040. 4033, decola da 28, com a esquerda, serra radial 259, 80 milhas, depois direto em Ilhéus, com 8035, passando 540, obrigado. Controle o Kilo Serra Lima, solicita iniciar descida. Kilo Serra Lima, desça para 1500 pés, que é negar 1016. Lima. Coral. 3895 ao 56, 1935, vou ver. 0935 para 3095. Localizador. Direita 070, força 0333, limite localizador. Controle Salvador, 3895, decola na Gole, passa 1600. 3095, contato radar, suba para nível 340 na saída Gole. 340 Gole, TAM 3895. Esse morador, ele, o terreno é dele. 75728, desça para 2000 pés, QNH 10, no meio autorizado, final ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. 3895. Prossiga. Só confirmando, essa restrição de 15 milhas cruzar acima do 100, tá liberado? Tá liberado, tá 3895. Ok, obrigado. Fazer aéreo na 333, curva direita pro 090. Direita 090, força aéreo na 333. Os 230, desça para 4000 pés, ajuste na 016, redução para 2209. Afirmativo, já está mantendo 220, nós, desce para 4000, passagem 2223. 2230. 1-777, ponte 0-28, estamos. 5240, informação Romeu. 35240, acena identificação, via chegada CAR e desça para nível de voo 050. dia, chegada Cari, descendo para o 050, 35240. Para 1700, o Web 5728. Webjet 5728, autorizado ILS Zulu, pista 28, radar estabilizado. Radar estabilizado, Web 5728. O Filho Serra Lima passando Veracruz, apando Paris, 1510. Filho Serra Lima, reporte corredor Interlagos na Rota Zero. Solo Gol 1477, está no portão 4 para push e acionamento, por gentileza. Localizador, redução para 1909. 1909, passeio 2230, 055 é pro o limite ao lock. No 333, curva à esquerda pro 035, limite ao curso localizador. Esquerda 035, força aérea no 333, limite ao localizador. Chame torre 118, decimal 6. 86, obrigado, 5728. Azul 4207, chame centro Recife na 28, decimal 8, alterne 1 na 26, decimal 0. Recife 288260, boa tarde. Passa na visão, Lucas. 777 decola, 03, controle 119, decimal 35, tomou voo, boa tarde. 1935, boa tarde. Gol 1777. Passaria do 2230 para interceptar o curso do localizador. Curve à esquerda para o 260, desce para 2000 pés, ajuste 1096. Esquerda 260, desce para 2000, passaria 2230 para o lado. Salvador, gol 1777 decolado na saída Gole. Gol 1777, contato radar, decolagem, submantenha nível de voo 320, saída Gole. Submantenha 320, saída Gole, gol 1777. Gol 3895, chame centro Recife 1-28-8, alterne 1-20-0. 288-1260, até 3895, boa. Força aérea 1333, nesta PRO, intercepte o curso do localizador. Nessa PRO, interceptará o curso do localizador, força aérea 1333. Oito corrigindo, 1016 o ajuste, é torre 186, táxi via Índia e Alfa. Índia e Alfa, ponto de espera 186, o gol 1477, obrigado. Séria 1333, inicie redução para 1709. Séria 1333, reduzindo a 1709. O Quilo Serra Lima ingressando o corredor Interlagos. Gente, a página rotatória. Lima. Área 1333, curva à esquerda para o 330. esquerda 330, Força Aérea 1-333. Então, olha, o Guido Serra Lima poderia baixar para mil pés? Olá, mil pés, autorizado, Guido Serra Lima. Lima. O 240, redução para 2109. É, está mantendo já 220, está reduzindo para 2109, 35247. Força Aérea 1333, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para 260. Esquerda 260, Força Aérea 1333. Prosseguindo a descida, 5240 da Trip. Trip 5240 para sequenciamento, uma curva à direita para 060, limite ao curso do localizador. Desça para 4 mil pés, ajuste na 096. Direita 070, limite pelo o curso do localizador, descendo até quanto? 4 mil pés, ajuste na 096. 4.016, o trip 5240. Está 3216. Está 3216, sem identificação, via CARI, desça para nível de voo 050. Sem identificação, via CARI, descendo 050, está 3216. Está 1333, desce para 2 mil pés, reporte estabilizado. 336, descendo para 2000, reporte estabilizado. Trip 5240, desça para 2000 pés, ajuste na 096, redução para 1709. 2016, reduzindo 179. 5247. O Quilo Serra Lima já avisou ao aeródromo. Quilo Serra Lima, mora em graça de seguro de tráfego, chame torre 118, decimal 6. Lima. No localizador, passageiro 2230. Passageiro 2230, chame torre 118, decimal 6. 186, até. Força Aérea 333, interceptou o localizador. Força Aérea 333, chame torre 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6, Força Aérea 333. 3-0. Dia, passageiro 2-3-0, reporte visual com pista 2-8. Forma o vento 2-1-0 graus com 1-5 nós. Ajuste 1-0 no meia. Ciente, o patrão avistado, passageiro 2-2-3-0. Torre Salvador, Força Aérea no 3-3-3, estabilizado no localizador. Agora no 3-3-3, número 2 na aproximação, reporte avistado no campo. Forma o vento 2-1-0 graus com 1-5 nós. Ajuste 1-0 no meia. Serão no 4-1-3-3-3, reportará a visual. Cinco, dois, quatro, zero, informa que irá ultrapassar o curso do localizador. O novo limite é, o, é a radial 090, Salvador. Radial 090, trip 5240. Zero graus com 1-5 nós, forma pista molhada. Sente, pista molhada, nível pouso, passageiro 2-2-3-0. P5240, curva à esquerda para o 340. Esquerda 340, trip 5240. Serra Lima, completa 360, agilizando, reporte final de 2 milhas da 1-7, agilizando, Quilo Serra Lima. Lima. É, nessa prova é interceptar o localizador, trip 5240. Trip 5240 para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 260. Esquerda 260, 5240 da Trip. Voo na 777, chame centro Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Centro Recife 1288, alterne 1260, voo 1777. Tranquilo, Serra Lima, final de 3 milhas abaixada travada. Serra Lima autorizado pouso no 7, o vento 210 graus, 15 nós, forma ficha molhada. Lima. Passarela 230, no solo 11, ficha esquerda, chama o solo 21, decimal 9, bom dia. Torre, bom dia. Boa tarde, o voo 1477, ponto de espera, da 28 pronto. Boa tarde, 1477, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Passarela autorizado prosseguir via Alfa. E após Juliette, remota 14. Alfa, Juliette, remota 14, 230. Recepção do log 5240 da Cê. Veja alguma interferência. Boa tarde. Serrano 333, tá visual com a pista. Serrano 333, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus com 15 nós. Forma pista molhada. Livre pouso, pista 28, por Serrano 333. O centro está bastante travado. 2, confirme o estacionamento. A direita, ele está. Direito está livre, boa tarde, Cris Serra Lima. Boa. Tive táxi, já tomou meu reporte para ingresso no 7. DP 5240, completa de aproximação, chame torre 198, decimal 6. 18,6, bom trabalho. Salvador, boa tarde, o trip 5240. 240, reporte visual com campo, forma o vento 210 graus, 16 nós, ajusta no 0 no 6. Gente, trip 5240. Chegar a cara e 4000, mudando o 6. É o ponto de espera da nossa de pronto. Mike, Juliette Romeu, decola da presente? Afirmo. Da presente, porta fora do solo, vento 210 graus, 15 nós. O Mike, Juliette Romeu. Evidenciando, rebotar a fora do solo, Romeu. 4033. Pronto para o push? Pronto para o push, posição 9. Mike Juliette Romeu, decola 14, chama o controle em 119-35, tamo um voo, bom dia. 1935, bom dia. Muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu, decolado 17 pro norte na sua escuta. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, mantenha-se em condições visuais, proa norte. A intenção de sobrevoo em cima do filho, senhora, se autorizado, dá presente. Autorizado, Mike, Juliette, Romeu. Certo. Quilo, sem só um instantinho, copo.